Entro pra ganhar, sou camisa 10. Sem chuteira nem meias palavras. Dessa vez apostei na coroa, porque tô cansado de ver mesmas caras. Investi o placar desse game. Dessa vez sou o goleador. O Neymar e o Messi aqui do meu lado não passam de ser amador. Agora é dois contra meu. Acionei o meu nigga Vandal. Aqui no meu time só tem os bandidos assassino de instrumental. Minha família tem foco no topo, por isso arrisco meu pescoço. Trabalhamos o dia inteiro pra fazer o suor virar o nosso ouro. Ainda tenho minha carta na manga, caso isso aqui não dê certo. Persistência levará ao êxito pra conquistar aquilo que eu quero. As ruas sabem do meu plano, nunca fiz isso aqui por buceta. Eu só quero minha grana no bolso, família feliz e tinta na caneta, nega. Tipo Las Vegas, foco na grana. Tamo jogando entre putas e fama. As cartas estão na mesa, deixa pro boys. Se não sabe jogar, nega, deixa com nós. Tipo Las Vegas, foco na grana. Tamo jogando entre putas e fama. As cartas estão na mesa, deixa pro boys. Se não sabe jogar, nega, deixa com nós. Tipo Las Vegas, Vandal Montana. A minha grana vem de cada grama de escama. Tipo Las Vegas, pode caminhar. Vem de contra, com certeza você vai chupar. Headshot pra traumatizar. Se afaste desse Judas que eu vou bagaçar. Headshot pra traumatizar. O endereço desse Judas hoje é pra Goiás. Na alegria, na tristeza, tanto faz. Vê de vida verdadeira, Salvador é guerra e paz. Nós é soda e codeína de Sprite. Nós tem sede de vitória, é sim pra lá que vai. Tipo Las Vegas, foco na grana. Tamo jogando entre putas e fama. As cartas estão na mesa, deixa pro boys. Se não sabe jogar, nega, deixa com nós. Tipo Las Vegas, foco na grana. Tamo jogando entre putas e fama. As cartas estão na mesa, deixa pro boys. Se não sabe jogar, nega, deixa com nós.